3, 4, 9, 8 para o táxi com 1-3-7 a bordo. Autonomia de 3 horas e 30 alternando Fortaleza. 3498 autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90 via táxi Índia, no ponto de espera torre 98 decimal 6 QNH no 0 no 5. 286 no 0 no 5, Positivo, o senhor pode regressar pelo litoral para o farol de Itapuã. Positivo, vou manter 1000 pés e seguir a linha do litoral para o farol de Itapuã. 1000 pés para o litoral, 1 quilômetro. Então 3891, desça para 4000. 3891, 4000, é isso? 6074, desça para 5000. 5000, 7074. 4000, 3498, decolando 3498 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Netan 3498, poderia pro Aracaju, né? Poderia autorizar, já. Entendi. É, tá livre a ascensão até o 330? Positivo, suba sem restrições e vou em Jambo. Sem restrições 330, vou no Jambo, tá? 3498, muito obrigado. 2498. Prossiga, Demo. Foi direto para o Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, muito obrigado, Dan 3498. Dan 3891, autorizado a RNAV a partir do Sierra Vida 367. Livre aí na 3891, vai reportar final. Luciano 6074, qual é a velocidade? 2509. Cruza para 220. 220, Luciano 74. Botando o Kilo, Kilo Lima, chame a torre agora, 1186, e solicite instruções. Botando o Kilo, Kilo Lima, Salvador. 186, obrigadíssimo, meu querido. Ô, senhor, boa noite. Eco 367, Vicenay Nave, eu tenho 3289. Positivo. Ciano 6074, pista para 4 mil pés, autorizado a RNAV a partir do Sierra Vista 3001. 4615, autorizado a RNAV a partir do 3008, Ciano 74. Um em aproximação, reduz a checa o trem, torre 1186. 186, obrigado. O 1172 Salvador, desça para 5 mil pés. Ajuste 1015 e voe para o Sierra Vitor 366. Ok, voa na proa do Sierra Vitor 366, desce para 5 mil pés. Oceano 6074, aguarde transferência. Aguarda. Santa 3498, chame Recife, 12545. 2545, muito obrigado, Santa 3498. Oceano 6074 em aproximação, número 2 para pouso, reduza, chegue o trem, torre 1186. Destino, vai chamar torre 186, Oceano 76, boa noite, bom trabalho, 74. Boa noite, 3891, lembrou que escuta? 3891, autorizado táxi via Alfa Juliette, remoto 1-3. Alfa Juliette, remoto 1-3, obrigado. Boa noite, salve Salvador, Xanamia 074, Bruna, Fox. Bom, Xanamia 074, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, Xanamia 074, boa noite, bom trabalho. Uno 162, após o desvio, retornar ao Serra Vida 366, está autorizada a aproximação a RINAC. Permitido, Uno 172, após desvio, 366 na PRO, autorizada a RINAC, portar estabilizado, Uno 172. Serra Vista 366, estabilizando na R9 da 10, gol 1172. Diante, reduza, cheque o trem, chame a torre, 1186, gol 1172. 86, gol 1172, Branca. Salvador, é o Gol 1972, boa noite, que bom. Gol 1972, boa noite, táxi de Alfa, Kilo, parte 3, posição 6, Romeu. Alfa, Kilo, parte 3, 6, Romeu, Gol 1973. Meia dúzia, Romeu. Meia dúzia, Romeu. Muito boa noite, Portugal. 024 on Sierra Stand 11. Information Bravo, request VTC clearance to Lisboa, request flight level 350. Prepare the patch, Puka, and the path transition. One minute, please. Standing by, Portugal 024. Portugal 024, ready to copy? Ready to copy, Portugal 024. Clear to Lisboa, flight level 250, via Pezulu 10, then November Tango Lima, after according to your flight plan route. Take off runway 10, after takeoff left turn, depart Lisboa, and depart transition. Call code is 5576 and departure control 120.8. Yes, Portugal 024 is clear to Lisboa. Flight level 350, then Upper Zulu. Via Upper Zulu 10 to Natal, then flight plan route. Runway 10, left turn Puka, then depart transition. Squawk code 5576, departure frequency 120.8. Over. Zero, Portugal 024, with the bike score, come right for setup and push. 3170 ao controle, ajuste 1094, desça para 4000, voe para o Serra Vitor 366 para aproximação à RNAV. Será coordenada? Assim que quando chegar aqui eu chamo o senhor. Obrigado.